Horóscopo com o desastrólogo João Dudu. Previsões agora para o seu signo. Aquário, incerto da sorte. Barata, ai barata, barata, socorro, meu Deus. Controle os impulsos. Melhor esperar o momento certo e agir com a razão. Bom. Ah, eu tenho que pensar agora no que falar nessas porra. É, você anota os bagulho e não pensa no que falar, né? Que legal. Previsões agora para o seu signo. Sagitário, inseto da sorte. Pernilongo, ai, tem aquela piadinha, né? Pernilongo, ai, adoro. Está exalando sensualidade. Cuidado, você acha que caiu no container de açúcar, mas cuidado que a abelha também pica. Previsões agora para o seu signo de peixes. Inseto da sorte. Percevejo. Você está como um imã, atraindo de tudo, principalmente coisa ruim. Cuidado pra não... Você sabe que imã atrai ferro, né? Cuidado pra não levar. Daqui a pouco, mais signos do horóscopo pra vocês, aqui no Esculachou.